Alô? Se está me perguntando. Ah, beleza. Não, velho, toca aí, cara. Vamos tocar aquela lá mesmo. Vem lá. Você disse que não sabe se Pois é, que chega para mim com atraso. Então toca normal e daí você, pelo menos ó, para mim tá, eu tô entrando na hora certa. Que não sabe se eu não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser.